Introdução Workshop 629. Resumo do desenvolvimento do homem. Não precisa de intermediários ou falsos profetas. Escala de frequência. Tempo para amadurecer. Dentro do Criador. Iluminação permanente. Emoção. O ensinamento de hoje foi um grande impulso para que o homem aceitasse que cresceu em conhecimento ao longo dos últimos milhares de anos e que é a hora de amadurecer e compreender que o conhecimento superior da criação está dentro de si mesmo. De certa forma, o Sr. Cash resume uma evolução do desenvolvimento humano do conhecimento, onde começamos venerando o fogo e depois passamos para outras coisas, como animais, e com o início da agricultura passamos a construir estátuas e templos e começamos a formar religiões. Os humanos se viam como fracos e precisavam de algo maior em que acreditar para se sentirem seguros. Isso culminou na crença em indivíduos que se tornaram os profetas das principais religiões que temos hoje. O desenvolvimento religioso se manteve separado da ciência, que começou por volta de 1500 na Europa. É claro que houve grandes descobertas também científicas na China, Índia, Pérsia e no mundo islâmico, mas isso é ignorado pelos chamados estudiosos colonialistas. Dessa forma, o homem começou a pensar sobre a estrutura física da Terra e como ela girava, e então ele olhou para o céu noturno e começou a entender que ele era parte de uma estrutura maior. Ele progrediu da compreensão de que tudo girava em torno da Terra, que ele considerava ser o centro, e à medida que seu conhecimento aumentava, ele continuou movendo o centro da Terra para o Sol, para o centro da galáxia, para o universo e, eventualmente, para o Únicos. É aqui que chegamos em nosso desenvolvimento, mas o homem ainda não sabe ou aceita que os universos giram em torno do Criador, como o plasma central, e ele nem sabe como a criação ocorre. Portanto, no exame de hoje, o Sr. Cash está nos mostrando onde estamos em nossa evolução e qual é o próximo passo. Para os buscadores de conhecimento que estudam a ciência do plasma conforme ensinada pela Fundação Cash, não temos esse problema. Mas estamos tentando elevar o conhecimento da humanidade para que possamos assim dar o próximo passo para nos tornarmos parte da comunidade universal e começar a viajar pelo espaço. Quando o Sr. Cash diz que o limite do que chamamos de nosso universo não se baseia no que vemos fisicamente, mas sim em como interpretamos o que vemos através do nosso nível de conhecimento, então se o conhecimento é como uma lanterna, então é até onde nossa lanterna ilumina o espaço. E acabamos de mostrar como nosso conhecimento está evoluindo e mudando também. Por exemplo, quando olhamos para a Terra, a linha horizontal ela tem apenas 24 km de largura. Isso não é nenhuma partícula na dimensão do universo. Então, o próprio universo tem uma linha do horizonte, ou o que é visível para nós, mas ainda não sabemos realmente o que é. Tudo isso está nas limitações do estado da matéria. O importante para nós percebermos é que o Criador está no centro da criação e estamos recebendo diretamente sua luz como hidrogênio ou plasma fundamental. Obviamente, não sabemos disso, e é por isso que ficamos presos a todos esses intermediários chamados profetas e estamos permitindo que eles abusem de nós, porque não compreendemos esse conhecimento. De certa forma, não é nossa culpa, pois nascemos em uma crença específica como ateísmo, materialismo, cristianismo, budismo ou qualquer outra. E essas crenças e conceitos, em muitos casos, foram impostas em nós. Se quiséssemos ter o amor da tribo, teremos então que aceitá-los. Para aqueles de nós que ousaram questionar nossas crenças por amor à busca da verdade, geralmente tivemos que pagar um preço emocional bem alto. É como naquele filme Mágico de Oz, em que Dorothy, em sua inocência, ela espia por trás da tela e descobre que o chamado mágico era um ser humano comum, como todos nós, mas tinha um pouco mais de conhecimento. No caso dos profetas, eles tinham acesso a um conhecimento superior e podem ter alcançado algum grau de iluminação, mas então as almas da fisicalidade deles assumiram o controle. E o Sr. Cash disse que os professores universais estão acima dos profetas e ensinam incondicionalmente, sem abusar das almas mais fracas. A ideia de que não precisamos de intermediários para receber os campos do Criador foi martelada repetidamente ao longo deste workshop. Não precisávamos de um profeta para nos explicar o funcionamento complexo do sistema solar. Então, será que precisamos pagar alguém para receber os raios do Sol? Já que agora nos foi ensinado e mostrado como receber os campos do Criador, mesmo sem sabermos, então por que precisamos de intermediários para se colocar entre nós e o que temos dentro de nós? Então o Sr. Cash explicou todas as corrupções que nós como humanidade permitimos que fossem perpetradas contra a alma do homem, em nome de Deus de diferentes religiões. Temos o exemplo de Moisés, que obteve a iluminação, mas depois deixou sua alma da fisicalidade e fisicalidade assumirem o controle e escondeu parte dos 10 mandamentos para poder cometer os seus crimes. Mesmo quando criança, era fácil entender que ele cometeu genocídio para roubar a terra que ele queria dos outros e depois culpou Deus por isso. O mais estranho é que milhares de anos depois, ainda temos esses cristãos fundamentalistas pregando com veemência que essa é a verdade absoluta, mas quando eles são questionados, eles não conseguem explicar o motivo disso. Então eles começam a atacar você por questionar isso. Até mesmo uma criança com um coração puro pode perceber que algo está errado aí. Certa vez eu vi um vídeo de um judeu perguntando ao seu rabino por que esses cristãos fundamentalistas são mais zelosos em acreditar no Antigo Testamento do que os judeus. E ele respondeu: deixe eles, que você se importa, estamos nos beneficiando disso. Quando você testemunha coisas como essa, que você percebe que nos bastidores das religiões eles estão lutando e mentindo para fazer com que mais pessoas acreditem em seus conceitos, porque assim eles ganham mais dinheiro e poder com isso. Algumas vezes eu conheci pessoas que eu sentia que tinham um profundo despertar espiritual e que haviam sido tocados pela verdade. Mas era preciso ter cuidado para não falar sobre religião com eles, porque desde a infância, essas pessoas foram condicionadas por seus próprios conceitos religiosos e elas não chegaram ao ponto de questioná-los. É aqui que nós, como buscadores de conhecimento, temos que ter discernimento suficiente para fazer a distinção entre o que é desenvolvimento espiritual e o que significa acreditar cegamente em conceitos religiosos ou mesmo conceitos científicos. Porque podemos fazer a mesma coisa com a ciência do plágio da Fundação Cash. É claro que temos que começar por algum lugar, está tudo bem começar no nível físico, mas devemos estar cientes de que há uma diferença e que podemos ter o desejo de querer receber a emoção do conhecimento. Mesmo observar como o Sr. Cash começou a nos ensinar sobre o plasma é um bom exemplo disso. Nos primeiros 5 anos ele nunca falou sobre a alma, e quando ele começou a falar sobre a alma, muitos buscadores de conhecimento foram embora. Isso não importou e não fez parar, porque esses ensinamentos podem não ser para essa geração, a menos que tenhamos uma elevação da alma. A questão é que a humanidade está começando a amadurecer e está pronta para ir além de apenas acreditar em ideias, mas indo desse ponto para realmente experimentar a realidade do plasma e como ele funciona, e que o tempo de sermos abusados por intermediários acabou, e estamos prontos para assumir a responsabilidade por nossas mentes e nossas emoções e nos abrir para a iluminação. No final, descobriremos que a verdade sempre esteve dentro de nós mesmos e só tínhamos medo de olhar para ela. A questão sobre se a alma do homem se originou deste planeta ou veio de outra parte do universo foi levantada e deixada para refletirmos. Agora entendemos sobre transmutação e que o mesmo processo que acontece com a nossa alma na morte, quando ela se separa da fisicalidade e vai para outro lugar no universo onde se combina com a força do campo, pode muito bem ser como a vida neste planeta começou. A alma do homem vivia na fisicalidade em outro planeta, em algum lugar do universo, e reuniu força de campo suficiente para que, quando se separou de sua fisicalidade, acabasse aqui. A mesma alma do homem interage com os diferentes campos magnéticos e gravitacionais ambientais e com a inércia se manifesta como todas as diferentes variedades de vida que temos aqui neste planeta. As diferentes espécies não são alma diferente, são cópias da mesma alma manifestando uma força de campo diferente de acordo com a forma como interage com os campos locais. É assim que podemos nos transformar em um cão durante a transmutação, se a nossa alma quiser. O plasma fundamental é como aquela espiral que o Sr. Cash sempre desenha. Depende da força de campo que acessamos para a manifestação na dimensão física. Isso nos torna ainda mais intimamente conectados a todos os seres vivos deste planeta. De certa forma, quando matamos e destruímos outras formas de vida, estamos na verdade fazendo isso a nós mesmos através da essência de nossa energia interna. Nos faz pensar quando ele disse que talvez Mitra e Zoroastro não tenham feito seu trabalho corretamente ao ensinar a verdade ao homem. Talvez eles não estivessem no nível dos professores universais e não tivessem experiência suficiente com os campos magnéticos para lidar com as condições aqui deste planeta. Ou será que a humanidade precisava desse tempo para amadurecer através da experiência? Pareceu que ele estava dizendo que ao passar pelo sofrimento atual da vida humana, o homem receberá as energias necessárias para se elevar, e isso esperará para todas as outras criaturas do planeta, e elas não terão que sofrer este terrível ciclo de matança como nós sofremos hoje. Este é o trabalho da Fundação Cash, é ensinar à humanidade o conhecimento da criação. Tínhamos que estar preparados para receber os campos superiores. As religiões e todas as restrições impostas à humanidade por seus governantes tornaram o galho da humanidade muito deformado e torto, e levará tempo para endireitá-lo e compreender que já estamos conectados ao Criador, que é como o tronco da nossa árvore da vida. Mesmo que nos enforquem por falar a verdade, isso não mudará nada. O objetivo dos ensinamentos da Fundação Cash é que compreendemos que não estamos apenas conectados ao todo do universo, mas também a todo o seu conhecimento. E Esse conhecimento é uma espécie de intuição que temos dentro de nós. Por exemplo, sabemos tudo sobre os planetas, sobre o sistema solar, e é um conhecimento que temos dentro de nós, mas temos que aprender em que frequência acessá-lo. É como quando nos dedicamos de todo o coração a aprender algo e continuamos a ponderar e ansiar por descobrir aquilo. E então, de repente, isso se abre para nós. É assim que acessamos e então recebemos uma espécie de iluminação sobre isso através da força dos campos. Podemos ver isso em bebês recém-nascidos, na forma como eles aprendem a língua em que nascem sem ter estudado ela. Fazemos a mesma coisa em nossos sonhos. Parece ser como o sonho é quando estamos vivendo a alma. E ela não usa uma linguagem, mas traduz a emoção da experiência para a alma da fisicalidade. Cada uma das línguas do tempo dos sonhos tem uma emoção ligeiramente diferente. Por exemplo, a emoção do chinês é diferente da dos hindus. A força do campo da alma do homem é a mesma, mas ela se traduz na fisicalidade com base nos campos magnéticos e gravitacionais e na inércia da posição no planeta. Em uma força de campo, nos tornamos chineses e em outra, indianos, e assim por diante. A alma se sintoniza com a força do campo para obter o conhecimento. É assim que será quando viajarmos pelo universo, nos sintonizaremos com a força da posição e receberemos o conhecimento da cultura, da língua e de tudo o que é necessário para viver nessa posição. É isso que significa eu fiz o homem à imagem de mim mesmo. Mas não se trata da fisicalidade, sim de saber que possuímos todo o conhecimento do universo dentro de nós mesmos. Da mesma forma que temos o conhecimento, também estamos conectados a tudo. Por exemplo, quando nos curvamos e tocamos nosso dedo do pé, que está do outro lado do nosso corpo, sabemos tudo sobre ele. Esse conhecimento já está dentro de nós. Agora imagine se nosso corpo fosse o universo, então a quantos milhões de anos-luz de distância estariam nossos dedos dos pés e ainda assim saberíamos tudo sobre eles? É através da alma do Criador que estamos conectados ao resto do universo. E agora que entendemos isso, será que precisamos de intermediários charlatões entre nós e esse conhecimento? Por favor, entenda que não estamos aqui tentando fazer com que vocês não acreditem em religiões, mas sim que vocês entendam que da mesma forma que vocês não precisam de uma conexão externa para receber o calor e a beleza do sol, vocês não precisam de intermediários entre vocês e o amor do seu Criador. Só porque não podemos ver algo fisicamente não significa que isso não exista. Eles nos fizeram assim para que pudessem abusar de nós. E agora, esse tempo chegou ao fim. A pergunta sobre a escala de consciência de Hawkins coloca o medo em 100 Hz, o amor em 500 Hz e a iluminação em 700 a 1000 Hz. O Sr. Kerr explicou que isso tem a ver com a densidade da massa cerebral e que as emoções de sobrevivência como medo que fazem a fisicalidade se mover são menos densas e requerem menos frequentes para penetrar. Mas para a iluminação, como ela está mais no centro do cérebro, mais perto da alma, onde é mais denso, é necessária uma frequência mais alta para penetrar ali. Eu entendi que a razão pela qual a iluminação é de 700 a 1000 Hz é porque temos que entender muitas coisas e, portanto, precisamos ter um espectro de frequências ali. Se a iluminação fosse uma largura de banda muito estreita ou menor, não entenderíamos muito. Geralmente, aqueles que reconhecemos como iluminados têm muito conhecimento, mesmo que alguns deles nem tenham estudado fisicamente. Isso porque eles têm acesso ao conhecimento da criação. Eu entendo porque você precisa de uma frequência mais alta para penetrar em um objeto mais denso. Mas por que a iluminação é mais densa? Será porque ela contém mais conhecimento e isso requer mais memória do campo magnético? Parece que o cérebro converte o plasma em uma emoção ou sentimento físico que então faz com que o corpo reaja por meio de movimentos ou algo assim. Mas precisamos de muito mais conhecimento aqui para entender o que está acontecendo. E ele disse que o amor é 500 Hz porque é parcialmente físico e parcialmente emocional. Isso é interessante porque quando eu senti um amor profundo e uma conexão com outro ser, eu realmente senti isso como uma sensação física ou pressão na região do coração. Já o amor físico é mais uma excitação superficial com muita energia, mas sem muita profundidade. E lembre-se de que o amor físico muda a cada 5 anos porque é esse o tempo que leva para substituir todas as células do coração. Ainda não temos um instrumento que possa medir os campos de plasma das emoções. Este é um ensinamento muito interessante e requer mais tempo para ser estudado a fundo. Quando os professores universais vêm ajudar planetas como a Terra, eles não podem simplesmente transferir tudo para os seres aqui. Isso seria como forçar a mudança em nós e o universo não funciona assim. Portanto, primeiro eles têm que aprender a cultura e como o homem funciona, sente e pensa sobre a vida e todos os aspectos da sua vida. É por isso que a alma do Criador, que atualmente se manifesta como o Sr. Cash, está aqui há milhares de anos. Ele teve que aprender tudo sobre como a mente e as emoções humanas funcionam. Eles tentaram ajudar trazendo os profetas, mas não funcionou e o homem escolheu seguir o caminho errado. Então, algumas centenas de anos, eles trouxeram a ciência para fazer o homem avançar nessa área. E agora, após 20 anos nos ensinando e preparando, ele diz que estamos prontos para aceitar as mudanças que estão prestes a acontecer em 2026. Nos últimos 200 anos, o homem avançou lentamente na ciência do estado da matéria por meio de estudos e pesquisas. Atualmente, há quase 9 milhões de cientistas envolvidos em pesquisas em todo o mundo. Quando a mudança chegar, esses 9 milhões vão mudar para a pesquisa de plasma para encontrar todas as forças do campo magnético para criar as coisas que queremos ter. E da mesma forma que pesquisamos o estado da matéria, pesquisaremos o plasma. O plasma não é uma solução mágica para todos os nossos problemas. É o processo natural da criação e temos que aprender a integrá-lo ao modo de vida humano. Mas pode ser que o Homo sapiens chegue ao fim e uma nova espécie comece a vir através dos campos da alma em vez da fisicalidade. Temos que esperar para ver como isso vai se desenvolver. Temos um grande incentivo para tentar amadurecer mais. Sr. Cash disse que gostaria de nos levar para dentro da alma do Criador. O que isso poderia significar? No momento, a experiência mais elevada sobre a qual a literatura espiritual fala é a iluminação, que eles chamam de grande paz, ser um com tudo e ser liberado da existência. Ele diz que se amadurecermos a ponto de não precisarmos de intermediários, ele poderá nos levar para dentro da alma do Criador e veremos o mecanismo de como nossa alma e a criação funcionam e como seremos capazes de criar vida. Não só isso, seremos capazes de entender de onde vem a criação. Se ele nos mostrar antes de estarmos prontos, não seremos capazes de entender o que estamos experimentando ali. Se a primeira emoção surgiu por acidente, será que isso significa que o Criador existia antes sem emoção? Algumas escrituras do Oriente falam do vazio ou singularidade que não pode ser escrito em palavras, exceto que nada acontece. Talvez o Sr. Cash esteja se referindo a esse estado de ser. Sem um segundo, não há confirmação da existência, então não há amor. Como ele descreveu, a onda de radar ela viaja pelo espaço, mas nada acontece até que ela interaja com algo. Essa interação é a criação, e ela envia um sinal de volta ao Criador sobre a sua existência. Então o Criador alimenta com seu amor e ao mesmo tempo confirma sua própria existência. Isso é Mitra. Mas tudo isso aconteceu por acidente? Bom, pode ser confuso para as pessoas que leem livros espirituais orientais e ouvem falar sobre a iluminação como a definimos no parágrafo anterior e como o Sr. Cash respondeu à pergunta sobre o que é a iluminação. O dicionário define ela como o conhecimento e a compreensão de algo. Isso está mais de acordo com a forma como o Sr. Cash falou sobre a iluminação. Depois ele deu uma bela analogia de um corredor muito longo que tem interruptores de luz em cada seção do corredor. Quando compreendemos algo, isso pode ser equiparado ao ligar o interruptor de luz dessa seção. Quando realmente adquirimos o conhecimento de algo e a emoção desse conhecimento, isso é permanente para essa seção específica ou, poderíamos dizer, aquele assunto de conhecimento. Permanente não significa que adquirimos todo o conhecimento para sempre. À medida que continuamos nossa jornada pela criação, continuaremos acendendo mais e mais interruptores de luz à medida que aprendemos mais e mais coisas novas. O Criador tem todo o conhecimento sobre tudo em sua criação, e nossa alma está em sua jornada em direção a Ele. A pergunta sobre a iluminação permanente vem de outra coisa. Quando temos experiências temporárias de paz profunda que não podem ser explicadas, elas não duram e voltamos então à nossa consciência normal. Portanto, a questão sobre ter iluminação permanente vem disso e da decepção de voltar ao seu eu cotidiano. É meu entendimento que, por meio da prática diligente da consciência, a devoção completa à busca da verdade, da doação incondicional aos outros, da rendição total ao Criador, pela graça do Guru ou por qualquer outro meio, a pessoa alcança uma compreensão permanente de quem ela é, ou melhor, de quem ela não é. E esse conhecimento guia a pessoa pela vida. Isso não significa que você não pode cair, mas você está ciente que caiu e se levanta e continua em seu caminho. É isso que considera iluminação permanente. É claro que existem seres elevados como o Sr. Cash que vivem permanentemente na realidade. Esse é um nível diferente de existência. Ele aprimorou o conhecimento para que soubéssemos que temos três seres dentro de nós, que é a alma do homem, a alma da fisicalidade e a fisicalidade. São a alma da fisicalidade e a fisicalidade que criam os problemas e precisam ser elevadas. E se bem me lembro, uma vez ele disse que o conhecimento sobre a verdadeira natureza de uma pessoa seria permanente. E com essa iluminação, a acumulação de novos conhecimentos continuará para a eternidade. Obrigado por ouvir. Índice Rápido Workshop 629. O ensinamento de hoje é sobre a totalidade da criação. Temos sistemas planetários e então como tudo no universo é criado. ainda temos mais a compreender. Por milhares de anos veneramos o fogo, estátuas e todo tipo de coisas, porque nos víamos como fracos. Quando nosso conhecimento aumentou, começamos a venerar indivíduos, e então inventamos indivíduos imaginários e demos a eles todo tipo de nomes. Mais tarde compreendemos em princípio que a estrutura física de nossa vida foi criada sobre este planeta que chamamos de Terra e utilizamos suas facilidades para garantir nossa existência. Por um tempo chamamos ela de centro de nossa criação e nós girávamos em torno dela. Então descobrimos que fazemos parte de um sistema solar e à medida que nosso conhecimento aumentou ao longo dos séculos, descobrimos que fazemos parte de outro útero que chamamos de galáxia. Então compreendemos que há muitos de nós com as mesmas características dentro desta galáxia. À medida que nosso conhecimento se expandiu, passamos a compreender que as galáxias fazem parte de outra estrutura que temos aglomerados com sistemas diferentes, mas tudo está dentro do que chamamos de universo. O universo é criado exatamente como o nosso sistema solar, então é como um sistema solar dentro de outro sistema solar. Na contracapa do livro 3, o Sr. Cash mostrou que ele explicou como únicos e no centro do qual se encontra o Criador. Os universos giram em torno do Criador como os aglomerados de luas em torno de Saturno e Júpiter. O homem está ganhando conhecimento e compreendendo os sistemas que ele vê ao seu redor. A dimensão do horizonte de nossa inteligência está ganhando, e não apenas a percepção de nossa visão. A raça humana está compreendendo que não somos as únicas criaturas nesse sistema do Únicos. Na verdade, somos um ponto neste aglomerado da criação do que chamamos de Únicos, que é uma coleção de universos com o Criador no centro. Tudo vem da energia dele, então cada sistema tem os atributos dele. A energia dele sai e cria e é refletida de volta e interage com outros universos. Hoje o homem consegue ver além do universo e compreende que existe um Únicos. Compreendemos isto pela luz das estrelas e pela forma como as nossas tecnologias conseguem medir e ver as profundezas do espaço. Na Terra, a linha do horizonte tem cerca de 27 km. Quando olhamos para o espaço, também existe uma linha do horizonte, mas é de uma determinada dimensão e direção. Nosso universo no Únicos é como um sistema solar na galáxia. Uma observação sobre a semana passada para que ninguém fique confuso aqui. O Sr. Cash disse na semana passada que não havia fronteiras, não havia universo e que tudo era uma única criação em expansão. Esta semana, o Sr. Cash está dizendo que existem universos. Sabemos que a fronteira é uma fronteira de campo e não uma parede fixa ali que faz a fronteira. Talvez seja outro detalhe que ele nos contará no futuro. Bom, continuando. A verdade sobre nós mesmos e nossa criação é que estamos diretamente alinhados e recebendo a luz do Criador, a energia dele. Nosso conhecimento da ciência expandiu a ponto de não precisarmos de um intermediário para entender como a Terra funciona. Não precisamos de um intermediário, profetas, estátuas ou qualquer outra coisa para entender o trabalho do nosso sistema solar e da galáxia. Então por que o homem precisa de um intermediário com o nome falso de profetas e atolás para entender o trabalho do seu Criador? Não há espaço para isso. É apenas a compreensão limitada do homem que criou esta oportunidade para que a alma do homem fosse abusada. Lembre-se que enforcaram o primeiro que disse que a Terra não era o centro do universo. Vocês podem ver a igreja em Pisa, na Itália, onde o enforcaram. Hoje rimos da idiotice do nosso pessoal há séculos atrás. Mas não foi há milhares de anos isso. Foi num passado muito recente. O homem aceitou as galáxias e os universos. A única coisa que lhe resta é aceitar o conhecimento de que ele está conectado ao seu Criador e não precisa de intermediários para compreender o poder dele, como ele funciona e como ele está conectado a ele. Pergunte a si mesmo, você precisa de um profeta para compreender como a Terra funciona? O homem precisa dos profetas para lhe explicar o funcionamento complexo deste sistema solar? Então por que o homem coloca essa limitação de precisar de um intermediário para compreender o processo do Criador de si mesmo? Agora vocês compreendem que vocês são parte da sopa da criação. Essa é a parte que as pessoas religiosas lutarão para que vocês não compreendam. E elas dirão que vocês estão errados, porque quando vocês compreenderem isso, eles não poderão abusar de vocês. Eles não poderão criar guerras para matar vocês aos milhares e criar separação entre os povos. Então aqueles em nome da religião colocam as mãos em comida de graça, luxos e tudo mais que vemos. Vimos padres católicos com casas particulares em nome de suas famílias, rabinos com palácios e empresas em nome particular de seus filhos e atolás também comprando propriedades caras além da imaginação. E os imãs, em diferentes países, estão fazendo o mesmo. Temos que olhar para toda a estrutura que foi montada. O abusador nunca vai parar o abuso e então ele culpa aqueles que foram abusados. Agora que você entende que o que está além é o mesmo que o que está dentro, então será que o homem precisa de intermediários? Agora você sabe e pode ver como você está conectado às energias. Você por acaso paga um intermediário para conectá-lo aos raios do sol? Você paga para obter seu calor, amor e beleza? Então por que você precisa de um intermediário entre o Criador do Sol e o homem? E aqueles que entenderam, fizeram as tábuas ou os 10 mandamentos, mas esconderam aqueles mandamentos que não eram proveitosos para eles mesmos. E então temos homens de 58 anos se casando com crianças de 7 anos em nome da religião. E por que permitimos que isso aconteça? Como permitimos que um homem mate milhares em nome de Deus? Porque ele entendeu que ele estava diretamente conectado ao Criador, mas então ele se desviou e usou seu poder para abusar dos outros. Se o homem não precisa de intermediários para receber a beleza e os raios do sol deste sistema solar, então por que ele precisa de um intermediário para compreender o Criador desse sol que criou a si mesmo, o que vocês chamam de Deus? Se o homem puder amadurecer para compreender isso, então vocês compreenderão por que é dito: eu fiz o homem à imagem de mim mesmo. Então existem dimensões de conhecimento que o homem precisa compreender. E como buscadores de conhecimento, vocês buscam o verdadeiro conhecimento do universo e não as ideias inventadas de pessoas falsas como Einstein, que fez isso para se beneficiar apenas. Não há diferença entre Moisés, que abusou da alma das pessoas, e Einstein, que abusou do conhecimento. Ambos são trapaceiros da mesma forma. Vocês fizeram seus experimentos juntando gãs e viram sua cor mudar. Isso aconteceu porque eles transferiram energia. Mostramos a vocês como fazer materiais a partir da energia. Isso deveria ter despertado um alarme em todos vocês. Então vocês entenderão que podem transferir de um para outro. Esse é um dos princípios mais fundamentais da criação. Se vocês tocarem nisso, muitos de vocês terão medo de entender. Se vocês transferirem energia em gãs de um para outro, vocês chamam isso de transmutação. Se vocês transferirem energia na profundidade da totalidade, então vocês criam vida dentro. Agora vem uma pergunta muito direta para vocês como raça humana e não para mim. Será que a vida começou neste planeta na forma do homem? Ou será que uma inteligência de outro lugar chegou e, através das condições da atmosfera deste planeta, de acordo com os campos em relação ao tempo, lugar e posição, deu a essa inteligência a imagem do homem? Essa mesma essência da vida em diferentes condições e arranjos torna-se aos animais, às árvores e o resto dos seres deste planeta. A vida neste planeta vem da essência da alma do homem. Como entendemos a transmutação, sabemos que a vida criada em outra parte do universo pode ser replicada aqui na Terra, mas de acordo com as condições de campo do ambiente local aqui na Terra. Será que os humanos são, em essência, da alma deste planeta? Ou será que fomos transferidos para cá através da energia dentro do plasma do universo do Únicos? Será que somos todos o reflexo uns dos outros, o que na totalidade da criação cria o Criador? Falamos sobre transmutação. Vimos cientificamente como replicar e produzir outra entidade em outra posição, criando as condições corretas. Fizemos isso em Pequim em maio de 2025, criando condições para isso em um edifício de concreto, atrás de janelas de vidro com chumbo, e vocês levaram para casa ouro e prata. A energia estava lá. Criamos as condições para que ela se manifestasse. Então a energia da alma do homem, ela é deste planeta ou ela foi transmutada aqui a partir do exterior? O ensinamento de hoje destrói muitos tabus e pede que você faça sua própria investigação independente de sua alma e mais ninguém. A parte estranha é que após 100 anos acorrentados aqui aos campos deste planeta, sua alma do homem será liberada. Então onde você estará? O que você levará deste planeta? Mais morte e destruição ou o amor do Criador na dimensão de interação com os campos do universo dele? Sua alma criaria outro caos das falácias dos profetas no lugar onde você começa um novo ciclo de vida? Ou sua alma entenderia que está conectada ao Criador e não precisa de charlatões em nome de ayatolás, mulás, padres, rabinos e o resto? Não dizemos o que você deve fazer. Cabe a você compreender a si mesmo por meio da investigação independente de sua própria alma e conhecimento. Será que você compreendeu que não precisa de intermediários entre você e seu Criador e como você acessa o conhecimento do universo? Desde o início, explicamos a vocês que somos professores universais e não profetas. A posição dos professores universais está muito além e acima de um profeta. Um profeta está aqui para obter lucro, mas os verdadeiros professores dão abundantemente e incondicionalmente o conhecimento da criação. Quantas vezes você foi a uma aula na universidade e depois de compartilhar seu conhecimento, o professor pediu para você que pagasse a ele por isso? O Criador ensina livremente o conhecimento da criação e mostra sua beleza porque ele compreende a totalidade das necessidades do que ele criou. O homem não precisa de profetas. Em vez disso, ele precisa compreender o processo da criação. Se você disser isso a uma pessoa religiosa, observe como ela reage. Ela começará a acusá-lo de ser o anticristo, ou se você for muçulmano, dirá que você é contra o Mete, ou Messias, e dirá que você é tudo mais. Isso porque agora ela não pode mais roubá-lo. Toda a estrutura da sua vida gira em torno de você e da força do quanto você compreende sua própria criação. Se você compreendeu isso, então você compreenderá que a transmutação é a beleza de compreender a totalidade da criação. Agora deve ser fácil para vocês, buscadores de conhecimento, ver a estrutura da criação. Mas, infelizmente, vocês têm que viver neste planeta e isso significa que vocês têm que criar algo para manter sua fisicalidade ocupada, um trabalho, outra coisa e o resto. Você faz isso até que sua alma reúne energia suficiente para se conectar independentemente ao Criador. Isso é o que significa o dia do juízo final. É quando sua alma se julga e decide que quer refletir a beleza do Criador em você. Então você pode criar mais e desfrutar dessa beleza do entendimento. No entanto, a alma do homem que está maculada com a matança não será capaz de ir tão longe. O padrão principal é o mesmo. Não importa se você é homem ou mulher, alma do homem, alma da fisicalidade, o Criador e o homem, ou qualquer outra coisa. Isso não muda só porque você coloca um nome diferente nisso. As duas almas precisam estar em sintonia e aceitar uma a outra, então isso levará à criação de uma nova vida, uma nova direção, um novo entendimento para criar novas dimensões com isso. No futuro, o homem fará uma pergunta fundamental, mas não responderemos até que seja a hora certa. Essa pergunta é: de onde veio o seu Criador que criou estes únicos? Onde e o que é um Criador fundamental do campo magnético que sua interação leva à criação do plasma e o que está dentro se torna externo? E o que está dentro não está apegado. Tem o que chamamos de desapego, e o homem precisa entender isso. No momento que você tentar compreender a verdadeira verdade e a simplicidade da vida, toda a humanidade e os ayatolás tentarão matar você para poder impedir que você compreenda uma única frase. Quando o homem compreender esta única frase, então o homem estará maduro para não ser abusado e na clareza de sua alma compreenderá a totalidade da criação. Vou repetir esta frase simples até que vocês compreendam. Será que o homem precisava dos profetas e da mágica para se conectar à atmosfera deste planeta que cria chuva? Será que o homem precisou da mágica para se conectar aos raios do sol? Será que nosso sol precisou de mágica para se conectar à sua posição central na galáxia? Houve a necessidade de profetas para fazer essa conexão com qualquer uma dessas coisas? Então por que o homem se permite ser abusado para fazer essas conexões? Se você não precisa de um profeta para receber os raios do sol, então por que que você precisa de um profeta para receber os raios do Criador desse mesmo sol? É apenas porque você se permite ser abusado. O ensinamento de hoje é muito semelhante ao que ensinamos a vocês anos atrás, que foi reproduzido no vídeo introdutório de hoje. É o mesmo ensinamento do mesmo professor. É por isso que somos chamados de professores universais, porque entendemos como o universo é criado e não somos abusadores. É por isso que a Fundação Cast não tem templos, porque não é uma religião. Religião significa ser um abusador. Eles abusam e humilham vocês. Eles abusam de vocês impedindo vocês de compreender a verdade, enquanto nos bastidores eles riem da facilidade com que vocês são enganados. Um dia darei a vocês um exemplo de como eles abusam do homem através de sua falta de compreensão. Agora vocês devem ser capazes de compreender como vocês foram abusados. Façam a si mesmos uma pergunta fundamental. Vocês precisavam de um profeta para receber o hidrogênio ou respirar o ar deste planeta para viver? Você precisava de um profeta para permitir que você recebesse os raios do sol? Eles lhe disseram como, onde e o que fazer com o que você recebeu porque eles acham que sabem mais? Então por que você permite que os raios do Criador tenham um intermediário, a menos que você queira ser abusado? Se você entender isso, então isso criará em você uma emoção de querer fazer parte dos raios do Criador. Essa emoção de querer fazer parte do Criador permitirá que você transmute em qualquer dimensão para o qual ele tenha transferido a energia dele. A energia dele é transferida incondicionalmente para todos os lugares da criação dele ou únicos. E é importante entender isso porque os judeus estão esperando por um Messias ou Messias, e os muçulmanos por Mete, e os cristãos pelo retorno de Cristo. É um sonho que eles sabem que nunca se tornará realidade porque eles não aceitarão o Messias, pois eles perderão seu poder assim. Portanto, eles podem abusar do homem para sempre dessa forma. Mas se você compreender e se conectar com a energia do Criador, então você não precisará de nenhuma dessas falácias. Talvez Mitra e Zoroastro não tenham feito seu trabalho corretamente ao ensinar a verdade ao homem. Talvez a humanidade precise amadurecer primeiro para receber as energias. Talvez ela precise primeiro compreender o conhecimento de como o homem foi criado neste planeta. Sofrendo ao longo do tempo e aprendendo gradualmente, o homem transferirá a energia para as outras coisas criadas neste planeta para que elas não sofram o que nós sofremos. Elas não matarão e não farão muitas das coisas que o homem faz agora. Agora vocês podem entender para onde os ensinamentos da Fundação Cat estão indo. Cabe a vocês entenderem esse processo. Temos estendido o conhecimento do universo para o único e para o Criador, e é tão simples. Mas vocês precisavam estar preparados para entender isso. Leva tempo para endireitar um galho que foi dobrado. O homem foi dobrado sob tantas restrições e religiões diferentes que esqueceu como é ser um galho reto e saber que está conectado diretamente ao tronco, que é o seu Criador. Deixe que nos enforque. A verdade não será alterada. Agora vocês entendem o princípio da criação e por que eu sempre digo que os profetas são um bando de charlatões que usaram a fraqueza do homem para abusar dele. Aqueles que dizem a vocês que há algo errado com a Fundação Cash são a segunda linha de abusadores, porque eles ainda querem abusar de vocês. Não pedimos que acreditem em nada da Fundação Cash, em vez disso ensinamos a estrutura e a compreensão da criação. Quando eles dizem que você está errado e que isso é que eles estão errados sem tentar ouvir e compreender eles mesmos, é o mesmo que quando enforcaram um homem na igreja que disse que a Terra não era o centro do universo. Mas desta vez eles estão enforcando você individualmente porque você realmente compreendeu a verdade. Eles enforcaram aquele homem e mais tarde descobriram que o que ele disse era verdade. Agora você tem a mesma mensagem, e ela precisa ser provada por você para si mesmo e para mais ninguém. Então você entenderá. O objetivo não é compreender como você está diretamente conectado ao Criador. O objetivo é que você compreenda que está conectado a todo o universo e a todo o conhecimento dele. Da mesma forma que você pode compreender o conhecimento do planeta e do sistema solar através da sua intuição, você pode compreender da mesma forma o conhecimento do universo. Mas você precisa saber em qual frequência sintonizar, e então você poderá compreender todo o conhecimento que está procurando. Para compreender todo o conhecimento oculto, você precisa criar a energia certa e ser capaz de acessar isso. É nesse momento que você terá se iluminado. Porque é isso que você quer fazer e como você quer fazer. Para provar isso a si mesmo, pense nas crianças recém-nascidas. Como elas conseguem compreender, pensar, falar e sonhar em uma língua que nunca lhes foi ensinada? Os sonhos compreendem a língua? Você precisa conhecer e falar a língua em que sonha? Quando os chineses sonham, a emoção de sua língua é ligeiramente diferente da dos hindus ou dos ingleses. A alma compreende exatamente da mesma maneira. Mas diferentes posições do planeta criam diferentes campos de inércia e diferentes raças e cores do homem. Mas não há diferença quando se trata da alma do homem. Você tem que se sintonizar para entender a totalidade de como você se tornou negro, chinês, branco ou qualquer outra raça. É assim que sua alma entenderá o conhecimento de diferentes partes do universo, e isso está de acordo com o que você quer. Assim como se você fala inglês e quer aprender chinês, a energia de sua alma fará o mesmo quando você for para outra posição no universo. Você obterá o conhecimento do destino através de sua alma quando você transmutar. Foi escrito: eu fiz o homem à imagem de mim mesmo. Não se trata de ter dois braços e duas pernas, trata-se de compreender que você possui todo o conhecimento do universo dentro de você. Cabe ao homem entender como se conectar. Quando você se inclina e toca o dedo do pé, você diz: este é o meu dedo do pé, e você sabe tudo sobre ele porque está dentro de você. Se você, um universo, se inclinar para tocar o dedo do pé, é como se estivesse a milhões de anos-luz de distância, mas você ainda está conectado a ele e tem o conhecimento. Você faz parte dele. Seu batimento cardíaco conecta você ao resto do seu corpo. A alma do Criador conecta você ao resto do universo. Será que você precisa de intermediários charlatões? Agora você tem que se abrir para essa nova compreensão de qual é a sua posição na criação. E como você entende o processo da criação também. Espero que vocês tenham entendido um pouco mais sobre vocês mesmos através do ensinamento de hoje. Tentem pensar na minha pergunta para vocês sobre a necessidade de intermediários. Não estamos pedindo que vocês não acreditem nas religiões, mas queremos que vocês entendam que vocês não precisam de um intermediário para receber a beleza e o calor do sol. E é o mesmo com o conhecimento e a conexão com a existência do seu Criador. Só porque vocês não podem ver algo, não significa que isso não exista. Eles fizeram vocês acreditarem nisso para que pudessem, assim, abusar de vocês. Fim da parte 1 do Índice Rápido do Workshop 629. Há uma sessão de voo mensal especial no dia 14 de fevereiro, Dia dos Namorados, chamado Dia dos Amantes. Estamos testando como podemos mudar suas emoções, ou o que chamo de intenção da emoção com amor. Isso é importante para mudarmos a raça humana. Vamos ver como podemos mudar e influenciar a emoção das pessoas e trazer a emoção do amor e da compreensão. A Fundação Quem está convocando buscadores de conhecimento que sejam especialistas em suas áreas e tenham trabalhado para organizações como a NASA, Agência Espacial Iraniana, Agência Espacial Russa, CERN ou outras, e que gostariam de se juntar a um dos laboratórios de tecnologia espacial mais avançados da Fundação Quest nos próximos 30 dias. Estamos procurando especialistas em tecnologia de plasma, gravidade, elevação e movimento, defesa internacional, gás, distribuição de gás e comunicação, transferência de energia sem fio e outros. Entre em contato com a Fundação Quest. Precisamos de pesquisadores de alto calibre na área de agricultura que saibam exatamente como coletar dados e elaborar um projeto a partir disso. Você trabalhará em uma estrutura de pesquisa altamente desenvolvida e ofereceremos inicialmente 2 anos de emprego garantido pela Fundação Cash. Estamos procurando buscadores de conhecimento com um nível muito avançado de conhecimento em IA, programação de computadores e software, e aqueles que entendem o funcionamento da criptomoeda e podem operar uma rede internacionalmente. Estamos procurando pessoas com conhecimento avançado sobre a produção de GANs e muito mais. Você deve ser certificado e ter qualificações. Estamos procurando pessoas que possam revender também produtos da Fundação Cash em todo o mundo como revendedores. Você deve ser capaz de se sustentar inicialmente, então novos produtos da Fundação Cash serão disponibilizados. Se você tem agências para coisas como gás, eletricidade, venda de automóveis, entre em contato conosco. A Fundação Cash em 2026 e 2027 entregará novas tecnologias nessa área. Estamos prontos para levar a tecnologia da Fundação Cash ao mundo de uma maneira diferente do que você já viu. É por isso que estamos liquidando nosso estoque antigo de produtos. No novo processo, haverá pelo menos 1 milhão de itens em estoque. Contamos com o apoio dos buscadores de conhecimento para passar por essa transição. Em 21 de março, faremos um anúncio que mudará a vida da maioria de vocês de uma maneira muito diferente, mas vocês precisam se registrar nas estruturas da Fundação Cash para que possam fazer parte da primeira fase. Ele está se referindo aqui ao site onde você se registra para se tornar um membro internacional da Fundação Cash. Os cidadãos da Bélgica e de Gana estão proibidos de se juntar à Fundação Cash de qualquer forma ou maneira. Não usem VPN, porque quando solicitarmos sua identidade para concluir a certificação e descobrimos que vocês são da Bélgica ou Gana, vocês serão colocados na lista negra para sempre. Em 2026, a Fundação Cash se tornará uma das principais operadoras nos setores de energia, espaço, automotivo e agricultura. Este ano mudaremos tudo o que vocês estão acostumados a ter nos últimos séculos e décadas. Uma nova compreensão virá da Fundação Cash em linha com o que temos mostrado e ensinado ao longo dos anos. Muito obrigado e espero que continuem a nos apoiar como sempre fizeram até agora. Precisamos passar por esta fase de ruptura e mudar o curso da humanidade. Tente se registrar agora para fazer parte da Fundação Cash e explicaremos o que isso significa em 21 de março e como isso mudará a sua vida. Então será a sua decisão como você quer agir e como você quer mudar as coisas. Pergunta para o Sr. Cash. De acordo com a escala de consciência de Hawkins, o medo vibra a 100 Hz e o desejo a 125 Hz. À medida que você sobe na escala, o amor vibra a 500 Hz, a felicidade e a paz a 600 Hz e a iluminação a 700 a 1000 Hz. Seria possível concluir que essa escala é como um modelo para o caminho da iluminação do Criador e que esse caminho é através do amor, da felicidade e da paz? Sr. Cash responde. Você poderia esclarecer sua pergunta melhor? Você deve ter pensado muito sobre isso para fazer essa pergunta. É uma pergunta bonita. Que o buscador de conhecimento então pergunta novamente. Quando olho para a escala, ela começa mais ou menos no que eles chamariam de inferno ou vergonha e culpa. Então, à medida que as emoções se tornam mais positivas, a frequência aumenta. Parece que temos que passar por essas diferentes fases ou emoções no que eu chamaria de jogo da vida, mesmo para alcançar os níveis mais elevados da consciência. As emoções mais elevadas antes da iluminação são amor, felicidade e paz. Aqui então o Sr. Cash responde. Primeiro, entenda que quando você vê um espectro de frequência, ele precisa ter uma resistência. No estado material, quanto mais denso o material, maior deve ser a frequência para penetrá-lo. O mesmo acontece com as emoções. A iluminação é muito densa e requer frequências muito altas. Já o medo é menos denso e requer apenas uma força de frequência mais baixa. Aqui não ficou claro o que o Sr. Cash disse. Bom, continuando. Para alcançar o que chamamos de frequência inicial da criação do Criador, vamos em direção a zero ou a milhões de hertz? No momento criamos essas frequências usando máquinas de estado da matéria, mas como a frequência seria diferente se usássemos um sistema de plasma? Falamos sobre isso há algumas semanas, quando perguntamos se você é um raio ou uma onda. Por que dizem que a iluminação precisa de uma frequência mais alta e que o que traz uma reação física precisa de uma frequência mais baixa? Dizem que o medo é 100 hertz e o amor é 500 hertz. O amor é parcialmente físico e parcialmente emocional. Então, se os campos do universo são todos corrente contínua, eles não terão frequência. É o espaço, o tempo e a densidade dos campos que criam a frequência. Se uma frequência recebe um ambiente certo, ela se torna o estado da matéria do tempo, lugar e posição. Se você criar a frequência certa em uma combinação de frequências, então você pode criar medo. Agora podemos fazer isso cientificamente. A frequência do medo dentro do corpo do homem é plasmática ou é criada no estado da matéria? A frequência do medo dentro da célula do corpo também é de 100 Hz? Acho que não, porque eles estão medindo de fora e não de dentro da célula. Nossa aura dita nossa inteligência? Nunca medimos essas coisas do ponto de vista dos campos magnéticos. Eu levantei essa questão há muito tempo quando fizemos teste com uma garota chamada Nella, em conjunto com a Universidade de Tel Aviv, a Universidade de Cambridge e a Universidade de Liège, na Bélgica. Estávamos medindo a emoção da alma dentro, ou estávamos medindo a força do campo da fisicalidade do cérebro que cria essa emoção. É por isso que fizemos hoje o chamado para que cientistas se juntem à Fundação Cash para que possamos fazer essas medições. Precisamos criar novos sistemas que possam medir a força dos campos do plasma do universo e não os geradores mecânicos. Se você é uma dessas pessoas que tem essa habilidade, gostaríamos de trazê-lo para a Fundação Cash trabalhar conosco no desenvolvimento de sistemas que possam medir a força dos plasmas na dimensão da vida real e medir após a interação ter ocorrido. Eu levantei essa questão há alguns anos. Por que a caixa Faraday funciona de uma maneira e o doutor professor Mayo trabalha de outra? É o mesmo material. O que determina a penetração e a frequência? Por que quando você passa por um material, você tem uma frequência? Nossos buscadores de conhecimento fizeram algumas caixas Faraday com nano revestimento em nossos laboratórios, mas será que precisamos de uma frequência para transferir através do material nano? Porque no centro do material nano está o estado da matéria. Precisamos de uma frequência para passar através desse estado da matéria para chegar ao outro lado do material nano. Em que frequência penetramos na célula do homem? Por que a vibração do medo é mais fácil de fazer através do som ou das ondas? Existe a sensação de sobrevivência, porque com o medo você cria um movimento físico de correr. Enquanto que com o intelecto você tem amor e desfruta do sentimento como uma emoção. Você não precisa correr como um coelho para salvar a fisicalidade. Por que as emoções físicas estão na faixa inferior das frequências e as emoções positivas nas frequências mais altas? O homem criou isso para estar alerta e salvar sua vida. As emoções de medo e perigo criam uma reação. Primeiro você tem que salvar a fisicalidade, caso contrário não restará nada para usar o intelecto e desfrutar do amor. O homem escolheu as frequências para sobreviver em sua fisicalidade. As posições onde emoções como medo ocorrem estão na borda externa da massa cerebral, enquanto que a emoção, a inteligência e a iluminação precisam absorver todo o espectro de tudo e, caso contrário, você só seria iluminado em uma área da vida. Mas a iluminação é quando você entende tudo. Você compreenderá não apenas o medo, mas também o conhecimento, o amor e tudo mais nas frequências mais altas. Essas áreas de frequência mais altas estão no centro da estrutura cerebral, enquanto as dimensões mais físicas, como os dedos, as mãos e os braços, são controladas na periferia do cérebro, próximo ao crânio. Na estrutura cerebral, as partes mais importantes da fisicalidade vão mais para o centro. O Sr. Cash aqui desenha a estrutura cerebral e onde as áreas de controle estão localizadas. A energia mais elevada e densa está localizada no centro, que carrega a inteligência e a iluminação, porque está perto da alma. A parte física, o medo da sobrevivência e a proteção da fisicalidade estão nas bordas externas. As partes físicas precisam de uma frequência mais baixa, porque a mais alta é absorvida e há a interação do exterior que interage com a energia mais baixa. O frio, o fogo, etc., trazem medo e então você corre. Se você compreender e analisar essas coisas de maneira verdadeira, então você entenderá por que você precisa de frequências mais altas. Porque as frequências mais altas já são filtradas pelo centro. Se você cortar o cérebro de um cordeiro, de qualquer animal, ele tem cores diferentes. Se você for sensível ao cortar, poderá sentir as diferentes densidades através da faca. Cada cérebro tem cores diferentes. A densidade do cérebro é semelhante à do fígado e do rim. Eles têm as mesmas estruturas. Essas densidades criam frequências diferentes e as partes mais densas estão no centro. Eu testei porque, como dissemos antes, para compreender o homem precisamos compreender tudo sobre ele. Chegamos a situações como a da Terra e nos tornamos professores. Mas não podemos forçar algo em vocês de fora, é por isso que temos que aprender tudo sobre vocês. Temos que entender a cultura e como transferir o conhecimento para essa cultura de forma que seja aceitável. É por isso que temos ensinado vocês por 20 anos e agora estamos prontos para colocar a verdade na mesa. Levou milhares de anos para entendermos a estupidez do homem. Os profetas não funcionaram e agora o homem pode ver a verdade, porque o homem escolheu seguir o caminho errado. Vemos isso no cérebro, eu testei muitos cérebros, é possível sentir a emoção do animal e qual parte é qual. Criamos estruturas para entender, isso faz parte disso. Depois de estudar, entendemos por que a energia é a energia mais baixa e por que temos as frequências mais baixas aqui. Para proteger a fisicalidade. A emoção do amor está aqui, o Sr. Cash mostra no desenho. Tivemos que entender a estrutura da fisicalidade e por que as coisas são como são. Por que nos apaixonamos? Por que nos apaixonamos por coisas diferentes? A emoção mais poderosa é o amor, e ele conecta a alma com a fisicalidade. Está no meio e é por isso que é a faixa de 500 Hz. Na maioria das vezes, se você fizer isso da maneira certa, amar alguém da maneira correta é a melhor e mais correta coisa a se fazer. Você não precisa da fisicalidade ou da alma. Isso cria sua própria dimensão, que é mais prazerosa do que ambas. O homem não compreendeu o presente de amar e isso confundiu o próprio Criador. Observe a faixa de frequências e compreenda isso. Você parte da alma e aumenta a frequência dessa maneira. Medo, amor e então iluminação. E depois que você ilumina a alma, você se torna mais físico, você se torna a fisicalidade, e em algum lugar entre as duas elas encontram um equilíbrio. Quando você se apaixona, é a sensação mais bonita. Não importa com que você se apaixona, porque você respeita a existência, a fisicalidade, tanto quanto respeita a emoção da alma. É por isso que desistimos de tudo pela nossa amada, porque a emoção da alma toma conta de nossa fisicalidade e não nos importamos mais, porque sabemos que há algo muito mais forte por trás de nós que vem do centro. Quanto menos denso, mais profunda é a emoção da alma. É assim que o Criador irradia. Quando você vem do outro lado, quanto mais alta a frequência que você entra, você precisa de valores mais altos para penetrar. Quando você sabe qual é a sua frequência, então você pode entender qual frequência você precisa. Você precisa de mais energia para cortar do que isso, e isso é um fluxo livre. Você precisa repetir mais. A frase disso é essa, e esse é o intervalo. Quantos desses você precisa para cobrir isso? Significa que você precisa de material extenso. Mas qual caminho você segue? Em segundo lugar, nossos sistemas ainda estão no estado de matéria e não medimos a frequência no estado de plasma. Estamos usando a tecnologia ganha e o conhecimento do homem. Bom, esse parágrafo aqui foi bem difícil de entender. Continuando. Pergunta para o Sr. Cash. Muito obrigado por todo o trabalho que você tem feito. Isso traz clareza dentro de mim. Percebi que os campos das religiões, da medicina, especialmente da psicologia e da psiquiatria, são extremamente abusivos com os seres humanos. Parece que eles tornam assim por causa do abuso que sofreram desde cedo. Eles tendem a manter os pacientes sofrendo para que possam assim se beneficiar financeiramente e se confirmar como curadores. A sociedade os empurra como ditadores de algumas regras aprovadas. O que pode ou será estabelecido como condição para corrigir essa loucura? O Sr. Cash responde. Banir as universidades que os ensinam a ser assim. O homem tende a confiar mais na estrutura física que é criada para ele e aceita esse abuso. Se deixássemos isso em aberto, ele poderia entender o processo natural. Este é novamente outro jogo e o universo faz parte disso. Se o homem chegar ao ponto de usar sua intuição e energia interior da alma, então ele sobreviverá no universo. O homem chegará a entender que não precisa de nada. Por exemplo, estamos caminhando nessa direção com a IA. Estamos construindo sistemas físicos, robôs ou o que quer que seja para fazer isso. A tecnologia está avançando, mas eles nunca serão capazes de ter a emoção plena da criação. E é aí que todos os sistemas falham. Esses sistemas sem emoção serão derrotados, porque a emoção é a pedra angular da criação, e é aí que está o problema. Não importa o quão perto eles cheguem disso, eles nunca alcançarão isso. É aí que o homem vencerá as novas máquinas de IA. Não importa o que façam, eles não podem replicar isso. Não é uma estrutura química isso. É uma estrutura de campo que cria sua própria condição de matéria. Os robôs do sistema mecânico nunca serão capazes de fazer isso. Nas últimas semanas aprofundamos nosso conhecimento, entramos em uma nova dimensão. Talvez se o homem amadurecer o suficiente, eu gostaria de levá-lo para dentro da alma do Criador para compreendê-la. Então você verá a beleza da criação. No momento você só pode entender que está conectado e que não precisa de intermediários. Se você amadurecer o suficiente, poderia levá-lo para dentro da alma do Criador. Então você verá o mecanismo e a maneira como a alma e a criação funcionam e como sua alma no futuro se tornará uma criadora de vida. Você entenderá de onde vem a vida para se tornar. À medida que a tecnologia se desenvolve, nossos cientistas compreendem mais, criaremos um campo no qual você poderá entrar e que lhe dará o que você precisa da energia dos campos da emoção, até mesmo da emoção subconsciente, então você compreenderá. Mas você precisa estar maduro o suficiente para isso. É como se você tentasse mostrar sistemas eletrônicos a uma criança de 3 anos, ela não compreenderia nada, mesmo que o sistema funcionasse. O homem é essa criança de 3 anos, e embora tenhamos os sistemas, você não é capaz de entender como usá-los ou como eles funcionam internamente. Um dia eu o levarei para dentro da alma do Criador, e então você entenderá. Pergunta para o Sr. Cash. O medo está localizado na massa cinzenta e tem uma frequência, ressonância e energia bastante precisas. Eu tive um derrame há 110 dias. Agora me recuperei com o uso de campos de plasma. Obrigado por tudo que você me ensinou. Sr. Cash aqui responde. Se você entender, você pode usar a tecnologia. Não deve haver paralisia com a nova tecnologia. Em 2026, vamos abrir uma operação que demonstrará como ela funciona. Já estamos montando sistemas para isso. Nossa aplicação médica de bem-estar será registrada e obteremos todas as certificações da FDA muito rapidamente. A Fundação Cash terá uma resposta rápida ao derrame sem efeitos colaterais e os primeiros estágios serão lançados nos próximos meses. Por que alguém deveria sofrer esses problemas quando temos a tecnologia? Por que os idosos deveriam sofrer as dores da velhice e ter que esperar até que a alma receba energia suficiente da alma da fisicalidade? O homem não precisa sofrer com a fisicalidade. Quando eliminarmos esse sofrimento, a vida irá se prolongar. Isso será lançado como um produto num dos principais países do mundo nos próximos meses. Os testes já foram realizados e já passamos pela maior parte do processo de certificação. Já fizemos isso ao longo de décadas. Expliquei isso a um diplomata muito recentemente. Por que razão, quando um cientista iraniano se torna físico nuclear, vocês têm que matar ele? Quando os cientistas iranianos mostram um caminho através da medicina, onde podemos fazer o cérebro crescer e tirar alguém do coma, isso é a pior coisa para eles, vocês têm que matá-los. Essa é a filosofia e o caminho do mundo ocidental e tem que ser destruído isso. O capitalismo se tornou a espinha dorsal da filosofia de destruir aqueles que se interpõem no nosso caminho para nos tornarmos mais ricos. E eles destroem os outros tanto quanto querem. Um dos meus parentes mais próximos foi nomeado Cavaleiro da Rainha da Inglaterra e convidado para se tornar um membro do conselho de um comitê de ética como profissional médico em um dos países mais avançados do mundo. Após algumas semanas, ele renunciou ao cargo, pois ele descobriu que eles estavam criando cirurgias para poder ganhar dinheiro apenas. Não havia nada de errado com os pacientes, mas eles realizavam cirurgias para obter mais dinheiro. Isso acontece nos hospitais de uma das nações mais avançadas do mundo. Eles estão criando doenças falsas para que seus pacientes sejam operados, porque são pagos pelas seguradoras. Eles arriscam a vida das pessoas em cirurgias necessárias apenas para ganhar dinheiro, e isso não é medicina. É aqui que a humanidade está presa, mas agora vocês, buscadores de conhecimento, compreendem o conhecimento e, como disse este buscador de conhecimento, ele foi capaz de se ajudar e superar um derrame. Vocês foram iluminados o suficiente para se ajudarem, e agora a mesma oportunidade deve ser dada a todos neste planeta. Esse é o objetivo do nosso trabalho. O que você fez consigo mesmo eu fiz por Dirk Lorenzen, do Círculo Vermelho, por volta de 2011. Ele trabalhava para o rei da Bélgica e deveria me envenenar, mas de alguma forma ele acabou bebendo o próprio veneno. Ele teve um derrame e seus braços e corpo ficaram todos torcidos. Sua família não o tirou do hospital, então eu o tirei do hospital e o alimentei e usei a tecnologia do plasma. Algumas semanas depois, seus braços contorcidos estavam em tão boa forma que ele digitava tão rápido quanto um coelho nos livros 2 e 3 e ele desenhou as imagens. O conhecimento é um presente, mas quando vem dos iranianos, torna-se o maior crime. Vamos acabar com essa prática muito em breve. A maneira como você se ajudou é exatamente como deveria ser para todas as outras pessoas que têm câncer, derrame ou qualquer outra doença. Mas a alma tem que aceitar isso, caso contrário, não importa o que você faça, não vai funcionar. Se a alma não aceitar, então nada pode ser feito. O câncer, o derrame ou qualquer outra doença que sua fisicalidade tem que passar. A luz e a iluminação têm que vir de dentro de você. Os ganhos são apenas ferramentas para ajudá-lo. Pergunta para o Sr. Cash. Simplesmente atualizar o software humano sem mexer no hardware permitirá que a humanidade elimine matança? Sr. Cash responde. Isso é parte do processo que vocês, buscadores de conhecimento, começaram. Mas não odeiem as pessoas. Deixem que elas se odeiem. Vocês não podem tirar isso delas. Mas você sempre pode tornar isso disponível para que elas recebam. É assim que o Criador trabalha. Seu amor se espalha por todo o únicos. É o homem que o absorve e o transforma. Pergunta para o Sr. Cash. Você disse que como humanos somos energias transferidas ou almas. Existe um limite para o número dessas energias ou quantas vezes nossas almas podem ser transferidas nesta vida e qual é o objetivo final, o propósito final disso? O Sr. Cash responde. Aqui o Sr. Cash ele explica por meio de uma analogia com o envio de um sinal de radar. Quando o sinal de radar é enviado, se nada interage com ele, nada acontece. Ele permanece apenas como uma onda de rádio ali. Mas se ele intercepta uma aeronave, por exemplo, esse sinal, então é refletido de volta. De certa forma, ele diz que está aqui, então envia de volta um comprimento de onda de rádio diferente ou frequência ou qualquer outra coisa. Não há vestígio da onda de rádio saindo, a menos que ela seja refletida de volta. É assim que funciona para o Criador e sua criação. Ele envia seu campo de plasma hidrogênio, e quando algo interage e absorve parte dele, reflete de volta uma energia diferente para o Criador para confirmar que está lá. Ele não envia de volta exatamente a mesma energia e frequência que recebeu para o Criador. Então o Criador o alimenta. O avião reflete sinal para confirmar sua existência, mas também para receber mais. A criação da alma do homem é como esse avião. Ela reflete de volta para receber mais raios do Criador. A alma do homem absorve parte da energia, então o Criador envia mais. Ele sabe, pela cor do que absorvemos, o que deve enviar. O propósito da vida é que o Criador confirme sua própria existência e amor. De certa forma, ele testa para ver se criou algo e se seu sistema funciona. É só isso. Quando você começa a absorver mais energia, você pode criar um novo ciclo de vida e se tornar um sol. Até que sua energia em um determinado aspecto se dilua, sim. É assim que as estrelas explodem ou desaparecem, ou os buracos negros são formados. Sua energia se equilibra com o ambiente para se expandir. Eles chamam isso de anãs brancas ou algo assim. O conhecimento não tem nome, trata-se de compreensão. Depois que você morre, sua alma encontra uma nova posição, ela chama o Criador para reconhecê-la. Então a luz do Criador brilha sobre ela e lhe dá energia. Isso é o que é o amor. Você reflete e volta porque você está dando. Então você absorve um pouco disso, o que inicia assim um novo ciclo de criação de campos maiores do Criador. Deus criou o universo e todos os objetos nele para que eles refletissem de volta para ele. Então ele obtém a confirmação de sua própria existência. Não há outro propósito. Aqui o Rick pergunta, como podemos experimentar nos aproximar da emoção de querer nos tornar os raios do Criador? E como surgiu a primeira emoção? Sr. Cash responde, a primeira emoção foi por acidente. É a frequência do amor que significa dar. A frequência do amor é 500 Hz. É difícil de entender aqui nessa parte do workshop que o Sr. Cash diz, então por favor estude por conta própria essa parte aqui. Continuando. Portanto, a largura de banda do amor é de cerca de 500 Hz, mas é um espectro de campos. Pode ser 525 ou 528. É uma largura de banda de campos. É aqui que a emoção se equilibra com os campos da alma e o ambiente, ou quando você é tocado pela energia de outra pessoa. Amamos coisas diferentes por causa dessa largura de banda. Aqui é algo sobre o amor ser o que vem de fora, mas não ficou claro o que o Sr. Cash disse. Os americanos amam matar. Nenhuma nação ama matar mais do que eles, porque esse tipo de matança não existia antes dos americanos e do que vemos agora. Para aqueles com sangue americano, matar significa vitória e eles matam para mostrar que são poderosos. Esse tipo de amor para eles está mais à frente no espectro que, por exemplo, os italianos com seu estilo de vida romântico. O amor para os italianos seria 527 e para os americanos 530. É uma variação em que se trata de equilíbrio. É como quando os campos gravitacionais e magnéticos do planeta encontram um equilíbrio e criam a superfície ou os limites de si mesmos. É onde pode compartilhar, receber e levar a criação. Chamamos isso de superfície do planeta. É tudo o que é. Mais uma vez, não está claro o que o Sr. Cash disse. Você vai ter que entender isso por si mesmo e estudar por conta própria essa parte do workshop. Continuando. Existem áreas específicas no cérebro que criam frequências específicas para nossas emoções. Nós nos apaixonamos porque as emoções no cérebro de cada pessoa refletem a mesma frequência uma para a outra. Se essa frequência for a mesma do seu coração, então ela se equilibrará com a alma em outra dimensão, então o coração e a fisicalidade serão tocadas. Essa é a frequência de largura de banda do que é o amor para você. Então você e sua parceira entrarão em ressonância com a mesma força. Quando isso acontece, amamos com nossa alma, coração e fisicalidade e nos tornamos doadores. A alma e o coração ficam satisfeitos e apaixonados. Se a sua alma estiver nessa força ou frequência e não a sua fisicalidade, e se isso tocar, você se apaixonará. Você sentirá a emoção disso e sua fisicalidade irá atrás disso. Quando essas forças estão presentes, nunca é errado. A mesma alma e fisicalidade terão uma frequência diferente, frequência para coisas diferentes que ama. Por exemplo, amar um cão pode ser 528.001, seu filho 528.002 e sua esposa 5.000. É por isso que experimentamos o amor de maneira diferente para coisas diferentes, porque eles têm sua própria frequência. Pergunta para o Sr. Cash. Por favor, explique mais sobre nossas almas se conectando, vindo ou originando-se de outro sistema do universo. Sr. Cash responde. Estamos conectados a todos os campos da criação. Não somos imunes a qualquer. E não somos especiais. Os campos zigue-zagueiam por toda a parte através do universo e à medida que passam por diferentes forças de campo de ambientes e atmosferas, criam coisas diferentes. Planetas diferentes absorverão certos campos e o resto dos campos passará por eles. É como o que os cientistas chamam de neutrinos. Eles nunca veem esses campos porque eles passam muito rápido. Os humanos não são algo especial. Estamos todos dentro da sopa dos campos do Criador. Depende em que parte da sopa estamos. Existe alguma diferença entre uma almôndega no fundo da panela e uma no topo? Em algum momento, enquanto você está fervendo, a do fundo ela vai para o topo. Essa almôndega é a alma do homem e o calor, o amor, a temperatura, o que quer que seja, vem de baixo para cima. Se o homem pudesse fazer uma panela esférica, que é diferente da wok chinesa, que é metade de uma esfera, a ideia então seria fazer uma panela que possa cozinhar a comida a partir do centro e tudo dentro da panela é como outra esfera. Essa seria uma criação fantástica das almas, porque a pressão e a energia de fora empurrariam contra o calor de dentro. Então você descobriria que nada precisa ser cozido. Ninguém jamais conseguiu construir tal coisa e sustentar a sua energia. O mais próximo que chegamos disso é em alguns reatores nucleares, mas novamente o campo é contido e contaminado com isso. Aqui o Sr. Cash fala de uma oferta ao governo americano em relação à indústria nuclear do Irã. O Sr. Cash então diz: apresentamos uma proposta aos governos iranianos e americanos sobre como resolver os problemas atuais com a tecnologia nuclear do Irã. O Irã está preparado para negociar a venda de seu material nuclear ao maior lance e não para ser ditado a quem pode vender. Isso será feito com a supervisão total da AIEA e de organizações de monitoramento independentes. Isso significa que os americanos não poderão ficar com tudo. Isso ajudará a nação iraniana a cobrir os custos de bilhões de gastos para desenvolver isso. Ao mesmo tempo, estamos dispostos a negociar para nos tornarmos um fornecedor de urânio bruto a 3% para as nações usarem como material base para geração de energia nuclear. O Irã está disposto a negociar nesses termos. Estamos dispostos a considerar a diluição do nosso material para grau de combustível para usinas de energia, mas podemos vender ao maior lance. O Irã pode se tornar um fornecedor internacional de material nuclear para usinas de energia e desenvolvimento energético. Vimos os boicotes e tudo mais. Os americanos estão dispostos a negociar a paz em termos comerciais. Estamos dispostos a negociar a tecnologia nuclear iraniana na mesma base, mas como novos desenvolvedores de urânio bruto, porque nós extraímos e processamos e ele nos pertence. Os africanos não deixam mais o seu ouro sair de seu país como minério. Eles mesmos processam e obtêm mais benefícios com isso. O mesmo acontecerá com o Irã, com uma condição. O Irã terá uma vida útil de 20 anos e uma porcentagem será devolvida ao Irã. Nosso apelo vai diretamente para a Casa Branca. Estamos preparados para negociar nestes termos. O Irã se tornará um fornecedor mundial de urânio para os japoneses e os demais. Os franceses estão com falta de urânio porque seus suprimentos foram cortados da África. Esta é a maior oferta de paz que pode ser feita pelo Irã e, neste processo, o medo de que os mísseis se tornem nucleares desaparecerá. Os mísseis não são negociáveis. Essa é a voz e as condições que estamos preparados para negociar com o lado americano. Consideramos os israelenses relevantes e belicistas. Vocês podem enviar suas respostas à nossa equipe de negociação em Doha. Pergunta para o Sr. Cash: as almas não humanas de outras partes do universo que estão em forma humana não têm consciência de sua origem? O Sr. Cash responde: as almas são seres e elas decidem em que forma se manifestarão. Nem tudo precisa ser humano. A alma é um pacote de energia e se você conseguir criar a energia dela dentro de um gato, ela se manifestará como um gato. Você não precisa fazer um clone. Fizemos isso com o ouro em Pequim, em maio. Criamos a alma do ouro e choveu ouro. É só uma questão de ser capaz de criar as condições. Pergunta para o Sr. Cash: se tudo tem um gêmeo, então onde está a outra metade do Criador? O Sr. Cash responde: essa pergunta pode ser respondida de duas maneiras. Quando você transmuta, você está na condição de transferência e sua alma da fisicalidade está dentro da estrutura da alma do homem. Então a alma interage com seu ambiente e se manifesta de acordo com as condições. Existe uma alma da fisicalidade, então o óvulo espermatozoide da mãe e do pai se unem e criam uma alma do homem. Então a alma da fisicalidade e a alma do homem interagem com os campos do útero da mãe, que tem sua própria condição e manifesta um ser humano com dois braços e duas pernas que pode viver na atmosfera da Terra. É assim que a criança é criada. Mas enquanto você não corresponder às forças do campo da alma da fisicalidade e da alma do homem, a criança não nascerá. Há um período de gestação de 10 semanas para completar a criança. Até o nascimento, ela está na forma de energia. Vemos o universo na forma de energia, e a alma do Criador, que é a alma do homem, e todas as coisas criadas estão dentro da alma dele. Então não precisa ter uma fisicalidade. A questão é: de onde isso veio originalmente? O que é o óvulo do Criador e qual foi o esperma que levou à criação do Criador? No mundo dos campos, tem um significado totalmente diferente do que no estado da matéria. Então você não precisa da fisicalidade para confirmar a fisicalidade. O que se uniu para formar uma quantidade tão grande de campos que levou à criação do Únicos ou do Criador? O enigma da vida no universo levará milhões de anos para o homem compreender, se é que ele algum dia compreenderá totalmente. Quando você viaja com a fisicalidade, morre e sua alma vai para o espaço do universo. Mas ela ainda carrega parte dos campos da sua alma da fisicalidade, mas não tem dimensão de manifestação até interagir com uma força de campo correspondente, então ela pode se manifestar. A alma da fisicalidade tem que mostrar dimensão em relação ao ambiente, então você verá a alma mudando de posição da alma da fisicalidade. Estamos nessa fase agora. Você precisa criar uma força de campo mais alta para poder criar os campos unificados da alma do homem. Pergunta para o Sr. Cash: e quantas criaturas conhecidas como Jin ou demônios? Essas coisas existem e estão ativas neste planeta aqui? Sr. Cash responde: demônios ou jins para quem? Talvez nós sejamos os demônios e jins para eles. No Irã, eles queimaram um desses jins ou demônios nas ruas. Na verdade, eles fizeram a nação retroceder alguns milhares de anos em termos de cultura. Eles estão retrocedendo em termos de compreensão, e eu nunca vi isso antes. Pergunta para o Sr. Cash: quais são os maiores benefícios de uma grave de gemiosidade de raios cósmicos? Como ele deve ser usado e mantido? Sr. Cash responde: pergunte às pessoas na Áustria que fizeram as sessões com eles no passado. Ele traz muitos benefícios para as pessoas e elas criaram muita emoção porque você se une ao sistema. De certa forma, você abre uma onda para receber campos de ordem superior, ou para estar nesse ambiente. Elas se iluminam e têm mais energia, e isso abre uma visão. Uma versão muito mais avançada disso chegará ao mercado muito em breve. Pergunta para o Sr. Cash: ao se registrar no cashfoundation.et, o que significa a designação de membro completo? Assim, o buscador de conhecimento pode escolher a adesão certa. O Sr. Cash responde: a adesão completa significa que você pode participar das reuniões de conselhos e tudo mais. Isso faz parte das regulamentações legais, regras e definições austríacas para associações governamentais. Aqui você pode ler sobre isso. Pergunta para o Sr. Cash: a ciência é feita explorando descobertas e verificando hipóteses, certo? Você tem preferências por um desses caminhos? Você também poderia nos dizer qual o caminho melhor para um buscador de conhecimento? O Sr. Cash responde: cada um deve escolher seu próprio caminho. Não recomendamos nada para vocês. Aqui o Rick pergunta: e quanto à ideia de explorar descobertas e verificar hipóteses? Essa é a sua técnica ou você diria que segue um caminho diferente? Estou pensando em termos de experimentos de laboratório e ele está pensando em termos de como a ciência é feita. Você tem preferência por um determinado caminho? O Sr. Cash responde: não há preferência. Nosso caminho é de compreender o trabalho do universo. O funcionamento do sistema é importante. As pessoas copiam os campos magnéticos e fazem geradores e outras coisas. Você pode fazer a mesma coisa através dos campos da energia, e ao compreender como o universo funciona, então você não precisa fazer um estado de matéria disso. Nós fazemos essas ferramentas para ajudá-lo a compreender como criar com os campos do universo. Nós usamos o estado da matéria para confirmar a existência da energia na condição real do plasma e não na condição da eletricidade do homem e o resto disso. Essa que é a diferença. Pergunta para o Sr. Cash: Cuba está atualmente sob um bloqueio de combustível pelos Estados Unidos, seu povo e fábricas carecem de gasolina e petróleo, e a eletricidade está cortada em todos os lugares. Na minha opinião, esta é uma boa oportunidade para demonstrar a tecnologia do plasma e criar um sinal positivo. Talvez até mesmo um gerador de energia doméstica se tornará um simbólico da mudança. Isso permitiria que muitas pessoas e países ao redor do mundo conhecessem tecnologias alternativas, como a tecnologia do plasma, que podem gerar eletricidade sem petróleo no futuro. Por favor, nos diga sua opinião sobre se isso é viável neste momento. O Sr. Cash responde: bom, em primeiro lugar, Cuba não é a primeira. Vimos isso com a Venezuela, o Irã e nações africanas. Os Estados Unidos estão abusando do seu poder e em breve será demonstrado que eles não têm poder. Mas temos que ter muito cuidado ao abordar esse assunto. Em um futuro muito próximo, lançaremos tecnologias como uma estrutura comercial para que o homem não precise comprar gás ou eletricidade. Não é um sistema solar, é um sistema de raios cósmicos e nosso pessoal está trabalhando nessa direção. O único problema é que uma vez que lançarmos essa tecnologia, ela será amplamente copiada. Já mostramos isso em maio passado em Pequim. Temos tecnologias que podem produzir tanto gás quanto você precisar, podem fazer voo e movimento e o resto. A Fundação Cash está reunindo toda a tecnologia em uma unidade viável. Talvez seja o sistema Oasis. Bom, continuando. Mostramos a produção de gás para a Corporação Chinesa de Gás em 2023, mas o acadêmico responsável abusou disso. Mostramos a produção de água e criamos chuvas e tudo mais. É por isso que estou convocando especialistas em suas áreas para vir e trabalhar com a Fundação Cash. Ninguém poderá boicotar ninguém. Estimamos que as primeiras centenas de milhares serão lançadas no próximo ano e nos próximos 2 anos. O conhecimento da produção de gás se tornará o combustível para a tecnologia espacial avançar. A criação do carbono 14 se tornará a estrutura para edifícios, comunicação e o resto. Temos todas as peças. É hora de juntá-las e faremos isso em 2026. Isso não é uma conversa. Aqueles que estão ao nosso redor sabem que já iniciamos esse processo em grande escala. E vocês verão isso acontecer. Nenhuma nação poderá boicotar outra e o estado da matéria não terá valor. Vocês nos ajudaram a entender o trabalho dos campos e a emoção envolvida nisso. Produziremos o sistema mais exclusivo que a humanidade já conheceu. Então não precisaremos de carros com motores, nem teremos que extrair materiais do solo na África e enviá-los para a América para serem processados. Agora vocês entendem por que precisamos da moeda cash. As nações e as pessoas lidarão umas com as outras de acordo com o prazer da existência e não com a necessidade da existência. O homem não deve trabalhar para existir, mas deve existir para trabalhar e desfrutar do Criador. Gradualmente lançaremos isso. Nosso propósito será muito simples, assim como nossos termos e financiamento. Não haverá necessidade de governos, porque seremos governados por nós mesmos de uma maneira muito correta. Ninguém poderá roubar e ninguém será mais poderoso do que o outro, porque todos comeremos da mesma panela. O processo para isso já começou. Não é o que vamos começar. Recentemente soubemos que o Japão destruiu a platina e tudo mais que as grandes empresas e corporações estão esperando. Eles criaram uma bateria que carrega em 5 minutos e dura 1.000 quilômetros e é feita de alumínio. O que acontecerá com a não venda de materiais de terras raras? Os japoneses mostraram isso na semana passada e é possível fazer, mas ainda precisa de um motor. Quando usamos plasma, ninguém pode colocar uma limitação no hidrogênio e ele está contido em sua própria estrutura. A contenção do hidrogênio é carbono 14. Quando temos campos, não precisamos extrair materiais. Então precisamos de um motor no carro? Este ano, estamos começando a juntar todas as peças que desenvolvemos nos últimos 20 anos. Estamos prestes a criar a maior cooperação que este planeta já viu. Na verdade, ela já está tomando forma. Ela fará com que a Microsoft e o Google pareçam amendoins, como nada. Os ativos totais serão superiores aos ativos totais de todas as nações juntas, por sua própria estrutura, e é para toda a humanidade, não para uma única pessoa. Está prometido para 2026 e nós vamos cumprir. Pergunto para o Sr. Cash, você poderia explicar de forma simples o que é a iluminação? Ela tem um significado? O Sr. Cash responde, a iluminação é a compreensão de acordo com sua inteligência e a inteligência não tem limite. Uma analogia é como quando você faz experiência na sua cozinha para cozinhar algo com um sabor novo que você não conhecia antes. Por exemplo, se pela primeira vez você cozinha um ovo com tomate, acrescentou banana e isso e aquilo, você criaria assim algo novo. Isso é o que é a iluminação. Você cria novas dimensões em lugares onde você não sabe qual será o efeito. É se esforçar para compreender quais são as novas limitações. Mas pode ser qualquer coisa. Pode ser o conhecimento da criação, medicina, agricultura, culinária ou qualquer outra coisa. Quando o homem ultrapassa os limites de seu conhecimento, ele se ilumina. Ele quer compreender seus limites e até onde pode ir. Não precisa ser necessariamente físico. Pode ser até mesmo o quanto mais você pode compreender sobre a criação. A iluminação é como um corredor muito longo que tem um único interruptor por seção ao longo do caminho. Você precisa acender essa luz para ver essa seção e prosseguir pelos próximos passos do corredor, senão você estará andando no escuro. Isso é o que é a iluminação. Todas as luzes ao longo de todo o corredor não estão acesas. Cabe a você acender cada luz à medida que você avança ao longo do corredor. Alguns podem ter a visão de ver longos trechos do corredor. Depende da sua visão e da profundidade com que você consegue enxergar. É o mesmo para todos ao longo do caminho. Se alguém lhe disser que para não acender o interruptor e você obedecer, então você não será iluminado nessa sessão. Mas se você pular essa e ir para a próxima luz e ela acender para você, então essa pessoa não tem controle sobre como você é iluminado. Isso é o que é iluminação. É apenas compreender mais. Não tem limite. O que a buscadora de conhecimento diz? Então isso depende do grau de... O Sr. Cash diz, não. Depende do nível de sua própria inteligência e das suas próprias limitações. Aqui a buscadora de conhecimento pergunta, a iluminação é temporária para cada sessão de compreensão? O Sr. Cash responde, é temporária apenas para aquela sessão, ou permanente porque você não quer mais se mover. Não há limitação na iluminação, é o homem que se limita. Não importa qual religião foi criada para salvar o homem, mas elas não fizeram nada além de matar mais. Mais homens morreram e mataram em nome da religião do que por qualquer outra coisa. O nacionalismo vem em segundo lugar depois da religião. Quando eu decidir, levarei apenas um minuto ou uma frase para abolir o Islã usando o Alcorão e nada mais. O mesmo com o cristianismo e o judaísmo. Mas o que você faz com um homem que perdeu a esperança naquilo que ele acreditava? A menos que você construa uma estrutura para que eles entendam o quadro geral da vida. Especialmente nos últimos 2 anos, eu desmantelei o cristianismo passo a passo, mas de uma maneira muito diferente do que você pode ver. O mesmo vale para o judaísmo, o islã e os outros. É que você não quer ouvir isso, e as pessoas não estão abertas para entender. Agora, talvez com o ensinamento de hoje, vocês tenham acesso à origem. Por que você coloca pessoas entre você e sua fonte? Mas mesmo essas pessoas deveriam mantê-lo no caminho certo para a fonte. No islã, você deveria unir as pessoas e trazer paz. Eles foram ao Iraque em nome do islã e contrataram iraquianos para vir ao Irã e matar 300 mil zoroastrianos em um dia nas últimas semanas. Então qual é o nome da religião? É paz? É o mesmo com outras religiões também. Os cristãos fizeram o mesmo durante as cruzadas. Os judeus fizeram a mesma coisa em sua época. Se considerarmos a proporção da população em um ambiente, alguém matou mais do que Moisés na história da humanidade? Portanto, precisamos de religiões? Ou as religiões foram criadas apenas para abusar do homem porque é um mercado lucrativo? Então agora temos que iluminar o homem e ele ensinará uns aos outros sobre a criação e ele caminhará por si mesmo em direção à paz, porque lutar consome muita energia. Quando você entende a verdade, você não precisa ir à mesquita, igreja, sinagoga ou qualquer outro lugar. Então elas simplesmente desaparecerão, como aconteceu com os Bahá'ís no Irã, onde foram fundados. O conhecimento ilumina o homem e ele decide por si mesmo. Nosso trabalho é ensinar o conhecimento. Não somos uma religião, porque não há realidade em uma religião. Agradecemos aos buscadores de conhecimento que estão criando as condições para montarmos essa estrutura. Os ganhos financeiros e materiais chegarão ao fim. Isso não será feito por uma corporação. Em vez disso, será feito pela alma das pessoas. Veremos o nascimento da moeda cash e dos jogos de iluminação e a criação de diferentes tecnologias que se unirão. Gradualmente passaremos para a próxima etapa, que é a iluminação das almas do homem. Esta é uma das razões pelas quais estamos trabalhando com essas unidades rede de uma nação, e quando reunimos as almas, muitos de vocês serão iluminados de diferentes maneiras. Essa é a história do plasma. Lentamente o homem obtém o que precisa e se torna pacífico. Gradualmente estamos avançando nessa direção, leva tempo. A ignorância cria religião e crenças. Quando você é iluminado, você não é mais ignorante e verá a verdade. Você não permitirá que as religiões dominem. Você tem que entender a verdade sobre as coisas e, caso contrário, você será arrastado de uma coisa para outra. Eu vi a verdade muito jovem na escola zoroastriana. Eu entendi a mensagem. Desde aquele dia, nada me afastou dela. Nas escolas iranianas, era obrigatório ter uma aula de religião. Nos zoroastrianos, todas as religiões são respeitadas e cada religião enviava um padre ou algo do tipo para ensinar suas crenças. Eu costumava pensar, por que eles não ensinam uns aos outros suas religiões em vez de se manterem separadas? É porque todas ganham dinheiro umas com as outras e porque criam assim oposição umas às outras. Quando o horário religioso terminava, voltávamos a ser todos amigos e brincávamos juntos. Portanto, a religião não existe na verdade, somos nós que permitimos que ela nos separe e abuse de nós. Eles usam o medo da morte e da perda, para separar as pessoas. E as religiões aprenderam a usar esse medo em seu benefício. Aqui o Sr. Cash continua falando sobre os problemas com as religiões. Gostaria de desejar os meus melhores desejos à nossa comunidade chinesa, que tenha um ano novo muito feliz e próspero. Fim do índice rápido do workshop 629.